segunda metade de mês de agosto para quem goza fora das cidades e sobretudo em descanso, no campo, na praia, debaixo das estrelas ou em cima delas. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo, aqui na Radar 97.8 MHz para radiodifusão. Para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. Hi. Percebemos que isto começa animado logo à primeira cavadela. Não dizemos minhoca porque não é o caso, mas erro. São as iniciais de Viriato 25, emissão noite segunda para terça-feira convosco até à 1 da manhã. I'm Viriato 25, a antena da Radar. É mais uma semana de contacto, de hoje a sexta e na segunda hora da manhã, a sábado 23, uma da manhã, ouvimos The Dodos, o título Fools, Animal Collective, My Girls, Fleet Foxes, Your Protector. Portanto, em boa companhia. Hi, how you doing?

Animal Collective, Fleet Foxes com Your Protector e Sunrise para os Earsayer. A abertura de mais uma dupla hora de Viriato 25, noite dentro na Radar. E neste caso, de segunda para terça-feira. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. O Tiralinhas é mais daqui a pouco, como é hábito com a Ana Cristina Ferrão, é a primeira visita em rubrica fixa a acontecer em Viriato 25, a nova Toca de Lobo, por aqui na Radar 23 e 30.

Grass and Shadows, White as Diamonds e ainda o título tema para o álbum To Be Still. Referimo-nos à passagem ligeiramente mais larga por aqui, em Viriato 25, antes da colher de blues para a Lila Diane.

O mais conceituado evento internacional de dance music vem ao Algarve encerrar o verão de 2009. Creamfields, Algarve, 22 de agosto no Hipódromo de Vila Moura. Com Underworld, Tiga, Junior Boys, Zombie Nation, entre muitos outros. Creamfields, Algarve, a noite mais quente deste verão. Bilhetes já à venda. Radar, o futuro agora. Sempre na Radar, entre segunda e sexta, 23:01 da manhã. É a nova toga do Lobo Viriato 25. Transmissão no ar em 97.8 MHz. Para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. Boa parte da informação sobre a Radar está ou encontra-se no blog radar.blogspot.com. Bem-vindos à hora complementar desta noite de segunda para terça. Para quem está em boas férias. De Viriato 25 nesta noite, segunda para terça, bem ao jeito da Adiveda, da Fixer, material ou aperitivo para novo Pearl Jam em breve. Álbum vai ser Radar, Humbug, assim se chama o novo Arctic Monkeys.

25, acompanhando os nossos ouvintes até à uma da manhã nesta noite, segunda para terça, foram os El Perro del Mar, Change of Heart, duas, porque o álbum vale sempre isso, Two Sons, Bad for Lashes, Good Love, e em vez de Two Sons, Two Planets. and with a sound like white magic caught in a black car's blazing trail. The house set fire to my heart. Like an inferno, we shone and raged. And I swallowed the sun. Viriato 25, noite dentro na radar, El Perro del Mar, duas para Two Sons do projeto Bad for Lashes, e entretanto, muito próximos já da nossa terceira rubrica fixa da noite, o Boomerang hoje com uma agradável surpresa. Entretanto, ao longo desta segunda semana, é a segunda semana dedicatória da Radar no palco Radar ao mítico festival de Woodstock, não só os 40 anos sobre o original de 69, esta semana sobretudo a recuperação ou a edição em CD também das participações em 1994. Okay, we've got a storm coming. It's pretty nice now that there's a big storm coming. Good news, I know. And so there may be some lightning. And what you do if the lightning starts hitting is, A, you get away from all those tall things, those metal fuckers out there. You get away from that. Your best bet is to be out in the middle of somewhere out there. If it does start hitting, you get down in a fetal position. You know how to do that, I'm sure. Some of you guys are already in one. Also, if the lightning starts, put your flags down. We support whatever they're for, but put them down. Anything tall, and stay away from those bleachers over there because it's metal. Anything that's standing up at all, get down, lay down right in the middle of the field. It'll be fine. And all right. And oh, don't tear up the grass, okay? Because the guy that owns the place is a little upset. A participação dos Blind Melon. He comes high and cold as washing away the face before. Now tell me what's wrong. You see everyone's gone. You gotta do your best to decorate this dying day. This dying day. Vai custar sempre a esquecer Shannon Hoon, Blind Melon, aqui no cast do Woodstock 94. É a recuperação para o palco Radar desta semana, na celebração dos 40 anos do mítico festival norte-americano. We'll be right back. noite de Viriato 25 até à 1 da manhã. Palco Radar, recuperação esta semana, em segunda semana, para as celebrações dos 40 anos do Woodstock. Esta semana, especialmente com a produção de 1994. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Espíritos. E desarrumações de CDs, não imagino a grande companheira que encontramos para uma série de noites bem dispostas em Boomerang, exatamente Katie Lang e Reincarnation. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the the stars get in your eyes, or keep your heart from me, for someday I'll return and you see you're the only one I'll ever someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. She was a big bone gal from southern Alberta. You just couldn't call her small. For the Legion Hall, put her blue dress on and she threw her hair. Oh, she's been waiting all week with a bouncy step and a wiggle in her walk. She'd be swinging down the street. You could tell she was ready by the look in her eyes. She slipped into the crowd. She walked the place as she entered the place. Yeah, the big bone. Datada de 2006, feita pela Rhino sob ordens ou indicações da Warner, nada mais nada menos que Katy Lang e Reincarnation, para o primeiro número da nossa rubrica Boomerang desta semana. Like a horse and stall, just wishing they might call me on. passionate story I read for the wisdom and glory. Away, away I ran as a child, my dream. Ser nossa convidada por mais algumas noites, pelo menos duas. Katie Lang, o álbum compilação da Rhino de 2006, Reincarnation. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. Viriado 25, a caminho da 1 da manhã, o nosso término, ainda antes disso. Na ponta da língua, a estrear desta vez os sons de Pata Lenta de Norberto Lobo, um pouquinho antes David Byrne, Brian Eno, Strange Overtones. din nam ta de kota ka jana kukupa ta ketu kupa ta ketu ta din kota ka jana kota din kora ta din tanga ta din tanga ta ka ta din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana kukupa ta ketu kupa ta ketu ta din kota ka jana kota din. É a rubrica fixa que encerra habitualmente a dupla hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, na Radar 23, uma da manhã. Please welcome Norberto Lobo. Guitarra. Álbum Pato Lenta. Excertos que começam com o título tema. E que hoje praticamente não vão passar disso. Mas é dedicatório para toda a semana. Have a nice night. Enjoy.